Olho pra você, véi, completamente fudido, destruído. Hoje arrependido, seu corpo paralisado, vítima de uma sessão de tiro. Hoje você se encontra derrotado, você se encontra destruído. De cadeira de roda, aleijado, fudido, vítima das drogas. Porra, velho, malandragem demais é foda. Malandragem demais, velho, é foda. E sua mãe no desespero total, o medo que corrói a sua mente. Já perdeu vários dias de sono, com medo de ser surpreendida de repente. Enquanto você, no quarto escuro, calado, inseguro, entristecidos, pensando nos fatos ocorridos, que te deixou completamente fudido. Mesmo assim você está ligado, que nem tudo está apagado, que existem acertos a ser acertado. Você completamente derrotado, agora você não é mais o mesmo. Já não intimida e já não põe respeito, sem como se locomover. Pra andar sempre alguém tem que carregar você. Sua mente confusa, seu coração acelerado, seu corpo aleijado, vítima de vários disparos. Sua família pede para Deus te proteger, seus inimigos pro diabo carregar você. Me lembro bem naquele dia, a noite estava fria, estava tão escura, cheio de cerração. Nem mesmo a lua iluminava tanta escuridão. Você meteu o ferro na cinta e saiu de quebrada então. Alguns minutos depois, barulho de faro disparo. A noite estava calada, deu pra ouvir de longe os estralos, muitos foram lá ver. Infelizmente, era você. Algumas pessoas presenciaram o fato, mas saíram fora e o silêncio deixou você. Alguns minutos depois, ao seu gemer de dor, alguém teve piedade, lembrou do Senhor, discou o 90 pra te socorrer. E você foi socorrido por aqueles fardados, por ironia da vida, seus inimigos. Por sua sorte eles não eram tão carniceiros, senão você estava fudido. Ao caminho do pronto-socorro, levava um tiro certeiro no coco e seria esquecido. Sua família ao saber, desespero total, rezava noite e dia pra você ficar legal. Alguns meses depois, você volta pra casa. Sua mãe tá feliz, seus filhos tão contentes, seus amigos vêm te visitar sorridente. Mas você não é mais o mesmo. As suas pernas adormecidas, seu rosto entristecido, seu sorriso é lento, seu rosto ferido, cicatrizado, sua vista embranquecida por uma bala raspada que quase tirou sua vida. Porra, véi, que ironia fudida. É, exerceu o crime pra não ser limitado. Pouca estrutura, muita coragem, mais despreparado. Mas fazer o quê? Se na periferia a escola é o crime e sempre quem se fode é você. Hoje você se encontra derrotado, na sua espinha cravados balas de aço, derrame cerebral, seu corpo completamente paralisado. Seu raciocínio é confuso, você perdendo a memória. Os minutos estão passando, infelizmente chega a sua hora. Sexta-feira santa, chove pra caralho, seu corpo sendo velado, sua família indignada chora. Mas um rapaz comum, vítima do submundo das drogas. Porra, véi, malandragem demais é foda. Malandragem demais, véi, é foda. Mas um rapaz comum, vítima do submundo das drogas. Porra, véi, malandragem demais é foda. Malandragem demais, véi, é foda. Mas um rapaz comum, vítima do submundo das drogas.